Sertanejo, bom dia, Brasil, graças a Deus, estamos aqui deixando mais uma programação das emissoras da Rádio Fusão de Poços de Caldas. ZYL282, na média 1250 kHz. ZYG201, onda tropical, faixa de 60 metros, 4.945 kHz. Aos nossos amigos e ouvintes, nosso desejo de um dia muito feliz. 5 horas, 1 minuto e meio. Fala com vocês, encontrar as rodeiras com o Padre João, o transmissor, Sebastião Sabino, Alcides Cândido Castro. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro de 1990. Hoje, dia da árvore, também dia do fazendeiro. Está boa a temperatura aqui, 18 graus nesse momento. Você está convidado a ouvir o programa que vai até às 7h30, esperando que seja do teu inteiro.